Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella, Carlos Marighella. A senhora é comerciante aqui. Comerciante ali de Casa Amarela, na frente do cemitério. Na frente do cemitério ali, né? É. O que foi que ocasionou o protesto? Não, ontem nós recebemos um papel dizendo que nós tínhamos que tirar o fiteiro imediatamente. Retirar o fiteiro imediatamente. Só que eu não tenho onde botar o meu fiteiro, porque ele é grande, ele é pesado. Eu não tenho um espaço fora daqui para botar. Então, para isso, eles precisavam arrumar um lugar. Para ele tirar nós daqui, ele precisava arrumar um lugar decente e botar nós. Só que ele não faz. Ele chega, intimida e pronto. Se nós não aceitar o que eles querem, ele vem com o caminhão, arranca e vai-se embora. E não é por aí. Então, o intuito desse protesto hoje é por causa dessa decisão deles ontem. Que eles mandaram ontem. Eles deram um prazo? Não, não tem prazo, não tem nada. Agora ele quer que a gente comercialize mamão, laranja, ração na feira. Eu não sei trabalhar na feira, eu nunca vendi mamão, então eu não vou trabalhar na feira só porque eles querem. Se ele não quiser que eu fique lá, ele me indeniza que eu vou embora. É isso aí, galera. Esse programa agora é um especial sobre um protesto que rolou há 2 semanas atrás em Casa Amarela, contra a ameaça de remoção do comércio informal. Essa fala foi da dona Marli, comerciante lá do bairro. E agora vocês vão escutar a fala aí do rapaz que trabalhava lá como borracheiro e pá, que já foi removido. Como é que tá? O que tá acontecendo aí? Pra entender melhor o caso. Existe na cabeça do camarada desse. Na borracharia, pô, você tem uma bicicleta, furou o pneu, a borracharia. Tem a moto, furou o pneu, a borracharia. O carro da polícia, aí o pneu, tem que ter a borracharia. A borracharia pra todos a gente. Pegaram a borracharia, arrancaram a borracharia. Pela mão, a borracharia que serve pra todo mundo, pô. A borracharia. Cadê o borracheiro? Borracheiro, vem cá. Olha o borracheiro aqui, ó. Ó. O camarada desse que foi um benefício da comunidade. Fala aí, borracheiro. A borracharia existe aqui em Casa Amarela há mais de 40 anos. Só eu estou lá há 6 anos. Meu irmão passou mais 5 anos. Então, pronto, eles tiraram a borracharia e me botaram lá em Nova Descoberta. Eu estou lá passando fome. Não estou ganhando nada. É o dia todinho para ganhar 7 reais, ganhar 5, às vezes nada. Isso que eles fizeram comigo foi uma injustiça. Eu estou lá em Casa Amarela sem fazer nada. Tiraram a borracharia, meus clientes tudo procurando e eu estou desempregado. Tá vendo, pessoal? Isso é justo? Uma vaia para esse comprado, né? É isso aí, o camarada relatando aí o caso que ele foi removido e agora tá perdeu o público dele. Saiu, foi pra uma área de menor tráfego e tal. Só uma das coisas assim que rola, né? Vamos aí escutar outra fala. Depois vai rolar uma musiquinha aí, temática. Nós estamos no entorno do mercado, na feira, porque a prefeitura nos legalizou. Ninguém invadiu. Foi tirado a barraca do hospital da menor, colocado aqui em Casa Amarela. Foi tirado a barraca do colégio do Vital. Foi colocado em torno da feira. Então nós estamos aqui legalizados, nós não somos marginais, nós temos casa para pagar, colégio de filho, luz, água, IPTU, porque tudo isso a prefeitura cobra. Como vamos pagar se nós não trabalhamos? O comércio informal é que movimenta o comércio formal. Se nós não ganharmos nosso dinheiro, não vamos fazer feira, não vamos para médico, não compramos remédio, então os supermercados vão parar, as farmácias vão fechar e nós não podemos ficar de esmola. Nós queremos trabalhar, é um direito justo, digno e defendido pela Constituição e nós vamos lutar. Não só hoje, mas sempre, até ele tomar uma decisão justa, até ele colocar a gente. É isso aí, vamos pra luta. Os Amarantes, os Camelôs, começam normal, tá em luta aí no Recife. E agora vai ficar com a musiquinha aí do grande mestre Luiz Gonzaga, falando um pouco da classe trabalhadora aí que faz tudo e não pode usufruir do seu trabalho. Lá vai. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu não posso olhar pro prédio que ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa por cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me chega um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, eu enchi minhas mãos de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse novena e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem... E agora a gente vai voltar aí com mais fala aí do pessoal de Casa Amarela. O pessoal vai falar agora um pouco sobre atitudes arbitrárias da prefeitura, uso da força, e recentemente estão surgindo muitas críticas. Geralmente eu começo a informar com relação ao secretário João Braga. Se não me engano é de controle urbano, alguém de vocês sabe? Se não me engano, o secretário de controle urbano, João Braga, tá botando o dedo em muita doideira aí, tá fazendo merda, e a galera tá puta com ele, mas deixar a fala da galera aí, explicando o que é que tá acontecendo. Lá vai. Companheiros, estamos aqui porque sabemos que João Braga, ele usa força para prejudicar os pais de família. Ele usa força para prejudicar o comércio formal, no show de Casa Amarela, mas de muitos lugares que foi atingido, certo? É por isso que o protesto, ele é justo. Se for pra rua, não só hoje, se não der solução agora, estamos prontos para fechar outras avenidas. Postar o prefeito, e não é como ele quer não. Esse que estou aqui, foi que botou ele na cadeira, foi que elegeu como prefeito. E nós estamos vendo que a prefeitura, junto com essa gestão de Sombrega, está usando de uma forma ditadora, tirando os pais de família, notificando, querendo botar em pé de banheiro, querendo botar no lugar de lixo, onde nós somos cidadãos que temos direito ao trabalho. Como é teu nome? É Marcos. Tu trabalha aqui, trabalha com o que aqui? Trabalho com viteiro, tenho 23 anos aqui. Viteiro, 23 anos. 23 anos. Viteiro. E aí, como foi a situação assim? Por que não, porque a prefeitura estava fazendo um protesto para a gente tirar daqui. Não estava em nenhum lugar. A gente fez uma proposta para ele para a gente recuar os viteiros, o pátio da feira. E eles estão querendo botar a gente no coxo ali dentro. Não sabe nem se a gente vai para lá. Na Cobal. E aí, como é que foi essa intimação assim da prefeitura? A prefeitura chegou e disse, antes a prefeitura chegou e não queria ter. Chegou e queria tirar, assim, na força. Aí ontem mandaram uma intimação pra gente tirar imediato. Quando foi que eles tentaram tirar, assim? Isso aí foi antes do carnaval. Antes do carnaval, eles tentaram tirar e não conseguiram. Conseguiram. E agora eles mandaram a intimação ontem pra gente tirar imediato, cara. Imediato e sem destino nenhum. Sem destino nenhum. Essa aí foi a fala do Marcos lá, que tá há 23, tem fiteiro lá em Casa Amarela há 23 anos. Agora, a declaração aí de um dos ambulantes lá sobre a situação. Agora eles estão nos querendo tirar, sem ter lugar para colocar, né? E deixar a gente em casa para esperar. E as contas? Para esperar nossa feira, nosso sustento. Então nós precisamos trabalhar. Nós não somos contra sair, mas se eles colocarem a gente no lugar digno, todos nós vamos. Nós queremos também nossa cidade bonita, mas nós queremos nossa cidade bonita e queremos trabalhar. Porque se a cidade estiver bonita e o povo desempregado, vai acontecer mais violência, mais tráfico, mais assalto. Isso não é justo. Nós não queremos virar bandido. Nós somos trabalhadores. Queremos continuar trabalhando. Pois é, o pessoal tá aí, a situação tá brava pra todo mundo e ainda querem tirar o trabalho do pessoal. Vamos agora uma música aí, uma música massa aí do grande ícone aí do reggae nacional, Edson Gomes aí, sobre a classe dos camelôs. Sou camelô. sou fera. Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera. Até parece, até parece, até parece, até parece, até parece. Pessoal que estuda aqui da escola do lado. Como é o nome de vocês? Larissa, Michele e Emily. E Michael. E aí, o que é que vocês acham? Assim? A galera tá protestando porque a prefeitura chegou e disse que era pra eles tirarem a barraca urgente pra galera se virar. O que é que vocês acham assim? Bem, o que é que a maioria da gente acha? Porque nem todos a gente come a merenda da escola. Aí a gente tem que subir ali no muro pra poder comprar a coxinha, exemplo, no Seu Zé, ali nas barraquinhas. E tudo ali a gente compra coxinha, pastel, essas comidas. Não, se tirarem, o que é que vai ser o lanche das roupas? A gente não come merenda da escola. A gente come sucrilho, leite, filpe de vaca. Só vem comida ruim. Tem que ser. A galinha vem crua. Se tirar o cru. E aí, e se amanhã tivesse assim, limpasse entre aspas assim, como a prefeitura quer, expulsar todo mundo, tivesse tudo organizado pra prefeitura, como é que seria a vida de vocês assim? Eu não vinha pra escola. A gente tinha que ficar com fome na escola, porque a gente não come a merenda. Mas, e vocês conhecem alguém que trabalha aqui pela região? Conhece. Quem mais? Tia Dalia. Vai dali. É. A gente vai sair tudo, a gente vai tudinho. Massa, massa. Então, aí o apoio popular aí da garotada aí do Colégio Novo Vital, que é o colégio ao lado do mercado de Casa Amarela, ali na área onde estavam ameaçando ali os ambulantes, de retirada dos ambulantes. É, aquilo que eu já estava falando, né? Os ambulantes são vitais para toda a região ali e a questão do protesto para receber um forte apoio popular, um grande apoio popular, até porque quase todo mundo tem alguma relação muito próxima assim, com os ambulantes, com o comércio, com a família do pessoal e tal. Agora vai ser a fala aí da Fabiana. Ela trabalha lá no Fiteiro da Maga há 9 anos. Conta a tua história, Fabiana. Como é teu nome? Fabiana. Fabiana, tu trabalha onde aqui? Eu tô no Fiteiro aí, no Fiteiro da Maga. É. Colado com a feira, né? Colado com a feira. Tu trabalha aqui há quanto tempo? Vai fazer 9 anos que eu tô trabalhando com ela. E assim, somos sócia, hoje em dia a gente somos sócia. E só ela tem. A filha dela tem 21 anos, a que se criou nesse fiteiro. E tem mais gente que tem 17 anos aí, tem muitos pais de família. O que eles querem oferecer é um coxo, que eu acho que aquilo ali é para cavalo, né? É um coxo. Ou então a gente pegar R$1.200 para trabalhar dentro da feira. Quem trabalha com comida, bebidas, cigarro, essas coisas, vai saber trabalhar com tomate, cebola, batata, que é o que eles querem oferecer. Eu acho que ninguém é obrigado a mudar de ramo. Eu acho que isso não é por essa forma que tem que ser. Se ele tiver como ele disse, sempre tem projeto. O projeto é uma coisa que não está pronta. Eu acho que projeto é ele chegar, não, quando estiver pronto eu tiro você, mas quer tirar sem ter onde colocar. E o que é que a gente vai fazer depois que tirar? Trabalhar como? É ser obrigado a pegar R$1.200 para pagar R$2.000? Porque você vai pegar R$1.200 para pagar R$2.000. Isso a gente não quer, porque ninguém é obrigado a mudar de ramo. Ele quer mudar de ramo, porque a gente não quer. Eu não acho isso certo. Certo sim, modificar, ficar mais bonito, concordo plenamente. Mas a gente sair daqui sem ter onde ficar, vai viver de quê? Porque aqui são 47 fiteiros. Não é só um fiteiro que é de lá, são 47. E mais cada fiteiro deles que abastece tantas famílias. Abastece a população. Quase uma região toda. A gente trabalha com crédito. Todo tipo de operador a gente trabalha. A gente fornece crédito para os clientes. Lanches, tudo que eles precisam. Sempre a gente está aqui. Então eu acho que a população não está contra a gente. Sim, a favor. Eu acho que nessa parte aí a gente está tranquilo. Porque a gente não tem a população contra a gente, não. Tem a favor. Principalmente os meninos das escolas que vai lanchar lá também, né? Então eu acho que ele tem que averiguar e ver o que ele está fazendo. Isso não é parte de comissão dele, isso é coisa do Geraldo Júnior, que é o prefeito. Eu tenho certeza que se eleger ele não vai mais não, porque se fosse por mim ele não seria elegido, porque a cara dele não me engana não. At night, over rivers and bridges. Vendo só do meio-dia, o carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu, mulambo tu. E os budis e obertrais, impressionantes esculturas de lama. E os budis e obertrais, impressionantes esculturas de lama. Como é o nome de vocês? Meu nome é Pipe. O meu é Anderson. E aí, vocês trabalham aqui na região, aí o protesto hoje está sendo porque aí mandaram intimar vocês tirarem urgente as barracas. Como é que tá esse processo aí? Esse processo, ele quer tirar o nosso trabalho. Nós somos jovens trabalhadores. E se sair nosso trabalho, como é que nós vai ficar? Quando a pessoa está no mundo fazendo o que não deve, ele não quer, quer prender a pessoa. E quando a pessoa está trabalhando? Eu gostaria de saber porque é o seguinte: a gente trabalha, o prefeito acha ruim. Se a gente está fazendo coisa errada, eles acham ruim, quer botar a gente para dentro da cadeia. Se a gente está trabalhando, ele quer o quê? Quer tirar nosso trabalho por quê? Eu gostaria de saber isso. Eles são simplesmente um trabalhador. Por que ele não vai atrás de uma pessoa que vende tráfico, drogas? Por que ele não vai atrás dele? Por que ele não acaba com isso? Quer acabar com uma coisa que a gente está ganhando nosso pão de cada dia, humildemente trabalhando durante o nosso suor. E ela chegou e mandou sair. É isso mesmo, mas isso tudo. Isso tudo está acontecendo por causa da Copa, porque eles querem ganhar dinheiro na justiça da gente, quer tirar o nosso trabalho da gente por causa dessa Copa aí que está chegando, quer tirar o nosso trabalho, e como é que nós vamos ficar? Nós vamos roubar os gringos? Eu só queria só deixar só um recado para Geraldo Júlio. Geraldo Júlio, vem carregar a frente e limpar a feira com nós, gari safado. Ô, vem. Geraldo Júlio, vem carregar a frente e limpar a feira com nós, gari safado. Geraldo Júlio, vem carregar a frente e limpar a feira com nós, gari safado. Ô, vem. Vender macaxeira e banana pra tu ver o que é bom, trabalhar no sol o dia todo. Ué, pra ganhar 20 reais, 30 reais, tu ainda quer tirar nós da rua, calma aí, dessa safado. Mãe, estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio, Êxodos. Ei, ei, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, né, não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu, o céu azul louco, hein? Vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia em ninguém, nem em você. E os inimigos vêm de graça, é a selva de pedra, eles magos humildes demais. Você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia. É isso aí, Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular. Esse foi o programa sobre o comércio informal, sobre o protesto que rolou lá 15 dias atrás, no começo de março, em Casa Amarela, do pessoal lá do comércio formal de Casa Amarela, que receberam uma intimação da prefeitura dizendo que eles e elas tinham que sair imediatamente, tirar suas coisas. E a opção seria ou virarem feirantes ou irem para a área de cereais do outro anexo lá do mercado. Duas alternativas que a galera rejeitou e não aceitaram mesmo a imposição do... Como é que se diz? Essa imposição da prefeitura. E aí o pessoal fez o protesto para visibilizar a causa, mostrar que está na rua, que vai protestar caso a galera tenha que tirar. E não vai ser fácil lá, porque lá é uma região comercial muito forte. É isso. Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular. Aqui você escuta a voz dos lutadores e das lutadoras do povo, e não a voz dos patrões. Nós esquecemos do seu dinheiro, mas não esquecemos de você. Falou, Rádio Lama.